A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt. Olá, hoje falo de tempo de ecrãs nos mais novos. O recomendável é que as crianças menores de 2 anos não tenham nenhum tempo de ecrã, enquanto crianças de 2 a 5 não deveriam ter mais do que uma hora por dia. É importante ter proteção parental nos vários dispositivos, porque nem sempre consegue controlar o que vêem, já que eles sabem desbloquear os dispositivos e ver os conteúdos que por vezes podem ser bastante violentos. E não é recomendável que tenham TV no quarto, já que vários estudos indicam que diminui as suas horas de sono. Nos adolescentes, os ecrãs já são a parte da sua vida, mas deve tentar diminuir o tempo passado, especialmente nos momentos em família. Os dispositivos tecnológicos são importantes, mas também trazem as suas desvantagens, como o aumento de casos de miopia, sedentarismo, déficits sociais e de controle de impulsos, entre outros. O mais importante é mostrar interesse no que gostam de ver nas várias plataformas, como o YouTube, por exemplo, para estar atento e, ao mesmo tempo, ajuda a criar uma ligação com o seu filho. E não se esqueça de dar o exemplo. Ao dar atenção, vai também exigir de volta a atenção do seu filho. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail, disponibilizado no site da rádio, ou através das redes sociais nas páginas A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt.